vaso e o oleiro são obra e autor. São dois que mais parece que são um elo de amor. Chega ao fim. O barro ganha forma, beleza, brilho e cor, com toque especial do Criador. Aos olhos do Senhor, suas mãos, renovado a cada dia, quero ser só lhe peço uma vida nova, novo coração, Senhor, estou em suas mãos, Senhor, estou em suas mãos. Às vezes no caminho eu posso me ferir, cair e até mesmo me quebrar, mas sei que há estão aquelas mãos juntando os meus pedaços pelo chão. Aos olhos do Senhor, sou vaso de valor, como vaso e oleiro estou em suas mãos, renova.